acredite nele, pra você não se dar mal. João, sai pra lá, cara de pau. João, sai pra lá, cara de pau. Você só quer me pegar e crau, crau. João, sai pra lá, cara de pau. Você só quer me pegar e crau, crau. Forró, saboria, volume 4. João, sai pra lá, cara de pau. Você só quer. Você só quer me pegar e crau, crau. Ele chega de mansinho, diz que é meu amigo e só quer me ajudar. É um tremendo gavião, me te dá garanhão, só quer me traçar. Além de tudo é mentiroso, se acha gostoso e não é bem assim. Diz pros amigos que comeu da fruta, que bebeu da fonte, mas só comeu capim. Amiga, não acredite nele, pra você não se dar mal. Ele só quer me pegar e crau, crau. João, sai pra lá, cara de pau. Ele só quer.